3, 2, 1. It's a masterpiece. Hello? Posso gravar mais um? Obrigada, pá. A banda de maior culto da região virá... A banda de maior... Margarida. A banda de maior culto da região virá à Rádio Universitária. Foda-se! Existe um lugar onde a beleza do físico é tudo o que se tem para mostrar. Passarelle Clube de Strip. A riqueza do corpo feminino, misturada com a sensualidade e o erotismo, dão forma a um espetáculo de linhas e curvas que somente a mulher pode mostrar. Passarelle Clube de Strip. Emoções na cidade de Braga. Rua Gonçalo Sampaio, junto ao Teatro Circo. Informações pelo telefone 96-683-7279. Para a cama, não. Oh, meu Deus, eu estou-me a concentrar. Oh, Joaquim, sai. Sai que eu estou a gravar um spot. Não gravo nada, porque não vai estar aqui, desculpa. Porquê? Porque não, porque eu quero gravar sem ti aqui. Tu e as tuas manias também, foda-se. Eu hoje estou com uma puta de uma. Ai, eu fico mesmo chateado. Vocês o melhor é não fazerem nada. Hoje o jornal paga-lhes para estarem quietos. Ficam aí à minha vista que eu estou cá com outras certas desconfianças. Tu, Josefina, chamas o pessoal que puderes apanhar, mas só gente segura, ouviste? Para confusão já temos aqui de sobra. Trabalhem com calma, nada de excitações. E sejam objetivos. Epá, vocês já sabem. Está a revolução na rua. As tropas... Escola de Condução Bracarense 2. Este 2 é... Pois, este 2 é para dizer... Não. É? Acho que não. Eu não sei, não, pá. Não, porque ele agora diz... Agora em Gualtar, não é? Exato, tens coisas de dizer. Pois, isto, Escola de Condução Bracarense 2. Que espécie um café, o caralho. Um snack bem. Esta merda não está... Acho que está bem. Achas que está bem o texto? Espera aí que agora vai ser potente. Vamos ter uma pequena sessão. Oh, era lá. Mas separa o abre do brevemente ou o abre brevemente do telefone? O abre brevemente do telefone? Ou o abre do brevemente? Mas é, no, é o abre do brevemente. Abre brevemente. Escolhe um destes. E foi também, também o fim. É só isto. C'est fini. Nuno Fitu Bracara Augusta. Festival Internacional de Tunas Universitárias, dias 7 e 8 de maio no Teatro Circo, às 21h30. Organização Arcum. Apoio Rádio Universitária. A Rádio Universitária do Minho comemora este mês 10 anos de existência. Olá, eu sou o Mário Insomportável Martins e gostaria de deixar aqui duas mensagens muito simples. Aos ouvintes que acompanharam, acompanham e acompanharão esta rádio, muito obrigado por nos deixarem intervir cotidianamente na vossa vida. Aos excelentes profissionais que trabalham, trabalharam e hão de trabalhar nesta rádio, um muito obrigado também e uns parabéns. Parabéns por provarem que... O profissionalismo não é incompatível com uma amizade constante e pessoal. Já estás a gravar isso? Olá, eu sou a Sofia Saldanha e neste 10º aniversário da Rádio Universitária do Minho, uma salva de palmas. Olá, eu sou o Tó, faço Metrópolis naquele horário excepcional de entre a 1 e as 2 da manhã, de sábado para domingo. Parabéns à Rádio Universitária, 10 anos é muito tempo. Espero que continuem agora, também nos próximos 10 anos, a fazer este ótimo trabalho. Chapa! Olá, eu sou o Joaquim Fernando, do Departamento Comercial da Rádio, e gostava de desejar as maiores felicidades a todos os quantos trabalham aqui na Rádio, ou seja, aos meus colegas, por estes 10 anos de convívio. Obrigado. Que engasguei-me. Meu nome é Sandra Lima e eu desejo uma feliz e longa vida para a RUM. Ok, eu estou aqui só para desejar os parabéns à Rádio Universitária do Minho pelo seu 10º aniversário. Eu sou o Rui Peixoto, incluído no projeto Escola da Rádio. Universitária. Uma década à volta do mundo. Os sons de Yesterday regressam depois de fim de semana. Recordamos agora as vozes que contaram as histórias que mais importaram. Começamos pelo novo serviço da Rádio Universitária do Minho. Lado B. Luís Pinto explica-nos. O Lado B vai trazer-lhe dia a dia, de segunda a sexta, músicas com as quais teve pouco ou nenhum contacto. São músicas que, pela sua origem, não são feitas para um grande público. As faixas escondidas no fim dos discos, os lados B de singles, versões, remisturas e outros tratamentos que se dão às músicas, que são muitas vezes pérolas para os ouvidos. Todos os dias uma música com a respectiva satisfação que o lado B lhes deve. Quem as fez, quando as fez, onde é que elas estão. Fica agora a atualidade desportiva pela voz de Ana Picotto. Olá, boa tarde. Fim de semana desportivo marcado pela Taça de Portugal. A quarta eliminatória da competição não teve grandes surpresas. Apesar de algumas equipas primodivisionárias terem sentido dificuldades para derrotar os adversários, os favoritos lá acabaram por passar à eliminatória seguinte. No fim, a voz de José Carlos Santos com o seu Só Jazz. Bem-vindos a mais uma emissão de Só Jazz, aqui nos 97.5 da Universitária. Na emissão de hoje, destaque para o último trabalho do pianista e compositor Yuri Kane, que estará presente no Festival de Jazz de Guimarães na próxima quinta-feira para tocar peças de Mahler no seu projeto, do qual referenciaremos na próxima emissão de quarta-feira. Foram estas as vozes de Yesterday recordadas na antena da Rádio Universitária do Minho. Amanhã, novas vozes para ouvir. Eu sou David Fonseca, do Challenge 4, e estou aqui com vocês na RUM, que não é uma bebida, mas a Rádio Universitária do Minho. Vaz Pinto, padre jesuíta, uma das mais visíveis figuras da Igreja Portuguesa, é o convidado da rádio esta quarta-feira para uma conversa, logo depois das 17h30. Uma conversa para tratar de tudo, onde não se poupa nada nem ninguém. Eu não ponho a Igreja assim como... A Igreja é inocente e os outros são os maus. Não, isto, o bom e o mal passa por todos. Contudo, Vaz Pinto há de defender o homem ancorado na sua fé. O homem que, quase submergido pela maré viva do consumismo, tem sempre na corrente que o liga a Deus contacto visual com a margem. Agora, quem, de facto, vive mal consigo próprio, não abordou como deve ser o problema de Deus, não tem com ele uma relação de amizade, o que é isto e tal, é o fim e tal, então, e as pessoas vivem então, e então tentam adiar a morte pela compra. E lá temos o consumismo miserável, que faz as pessoas ainda mais infelizes, porque hoje compram uma coisa, mas amanhã já precisam de outra, não é? E andamos nisto, e a pessoa afinal precisa de muito pouco, para ser homem. E o homem não vale por aquilo que tem, vale por aquilo que é. Quarta-feira, depois das 17h30, Vaz Pinto em discurso direto na Rádio Universitária. Universitária. Um passo, 9 anos. O Teatro Universitário do Minho apresenta O Lamento de Arthur Cleary, de Dermot Bulger. Porra, Arthur! Não se conseguia explicar isso a pessoas de carne e osso, não é a vida real. É o que diz a Sharon. O que é a vida real? Ter um emprego honesto? Fingir que se possui uma casa hipotecada num bairro? Morrer de cancro aos 40? Isso foi o que a Sharon disse. Que eu ia acabar assim. Espetáculos de terça a sábado, de 12 a 23 de outubro, no Auditório Carlos de Gulbenkian, às 21h45. Encenação de António Fonseca. Apoio Rádio Universitária. A Rádio Universitária de Minho apresenta Um Zero Amarelo em Uma Rádio com Concerto. Antes do lançamento do primeiro disco, Um Zero Amarelo dão a conhecer os novos temas em direto no estúdio multimédia da RUM. Quarta-feira, às 22 horas, ao vivo, na rádio. escrevo à esquerda, que é o lado que me apetece, neste 13 de agosto, Dia Mundial do Canhoto. Com a esquerda aceno, olá. Com a esquerda cumprimento, como está? Com a esquerda seguro o baralho de cartas. Vá lá, que podia ser pior se não tivesse esquerda, que podia ser melhor se tivesse melhor jogo e azar ou não. Com a esquerda escrevo este cartaz, grande, para se ler bem ao longe, Universitária. Um cartaz que procura o ritmo das palavras, o ritmo das sílabas que constituem as palavras. Com a esquerda disparo este canhão de canções que é rádio. Messa! Passou essa! Passou essa! As palavras de Essa de Queiroz com Z na boca da rádio. Universitária, a cantar desde 1989.